no 714, autorizado para Aracaju, nível de voo 230 pela Golf 677. Decola da 10, com curva à direita, perdão, esquerda, subida Pouca, transição Caju. Transponder é 5150, controle em 198, corteja. Pela Golf 677, a pista 10, curva esquerda, Pouca Caju, 5150, 5198, voo no 714. Correto no 714, chama pronto para puxa, estacionamento. Melhor no 714. Para 4 mil pés, e no término está autorizada para o de Duna, 1896, o altímetro 1014. Eu já defino para após a subida de Duna, 4.104.1, 1896. Estabilizou no NS Web 599, isoca pista. 5899, completo LS X-Ray, chamando Torre 1983, Simão 6. 86, boa noite, conseguiu 59. Obrigado. Puxando é 6258, já na proa de Duna? Afirmativo, observando Duna, 6258. Tente desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray. Reporte no localizador. 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reportará no localizador 6258. Gol 1805, chame Centro Recife. 12545, alterna 12685. Recife 2545, 2885, gol 1805. G esquerda, afirmativo, 3264, reautorizado 050. 4062, solo 15, solo 12199. Salvador, boa noite, azul 4062, livrão. Ready to taxi Europa 084. Europa 084, taxi approved via Alpha, correction, Juliet and Alpha to holding point 1810, QNH was 014. When ready, call south 118.6. Juliet Alpha holding point 10, we're ready 1186, Europa 084. Good night, obrigado. Solo copia, o azul 4062. Copia, o azul 4062, prossiga na Alpha Kilo para o pátio 3, atenta ao balizador, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 4062. Web 5899, passou externo. Web 5899, 130 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Depois no 0,59. Federal 9971, tá posto pra cópia? Federal 9971, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Rota apresentada no plano é posição CRAT, após Upper Zulu 14, GRUF, Upper Zulu 16, Belo Horizonte. De Belo Horizonte direto para a posição Trivi, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Crate. O transponder é 5163 e o controle em 119.8, corteja. Vamos lá, 340, curva direita, quase decolagem, da El, Leda, Crate, pela 14, Grupo, depois pela 14. 14 até Belo Horizonte, Trivio, depois pela 58 até o posto de Caldas conforme. O nosso controle é o sentido 19,6 e o código é 5163. É, o controle é 119.8, ok? E no comecinho da rota tem uma troca na aerovia, é Crate, Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após Trive e Upper Zulu 58, ok? Positivo, é Crate 14, Belo Horizonte, Trive e Upper Zulu 58. É, Crate 14, Gruff, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, ok? Positivo. Ok, o sideral 9971 chama para o puxa e acionamento no parte 3. Está autorizado, chama para o táxi. Sideral 9971, o altímetro no 014. 14, chama para o táxi, obrigado. Fico 899, solo azul no 9, direita solo 1209. Direita 1209, vai para o campado. Chanet 6258, 1140 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 90, 6258. Autorizado na SXRAY. Reporte. Fui, Odessa. Autorizado na SXRAY, vai botar estabilizado, boa noite, tá bom. Alfa Kilo, parte 3, vai ficar atenção para o SXRAY, e é o sideral puxando naquele parte, o F58 na parte. Metrô 1014. 1014, 4000, fazendo via esquerda aqui agora. Gente, informe no término para iniciar a alteração. 602. 084, maintain hold point, runway 10. Holding point, runway 10, Europa 084. Afirmativo, direto Duna descendo para 2000 pés, LSX foi autorizado, Rotan 3264. Duna 084, clear line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, fly over 10, Europa 084. Boa, sua identificação, chegada a Mari, desça para 3000 pés, o altímetro 1014. Chegada a Mari, desça para 3000 pés, Itap está presente, afirmativo, está vivo. Web 5809, reduza para 1809. Como que seguirá Airbus 320? Está a 1 hora, meia dúzia de milhas, mantendo 2000 pés. Tá certo, a gente vai reduzir aqui e manter a proa para a distância. É, Web 5317, autorizado por posicionamento na remota, chama o prof para o táxi. O altímetro 1013 agora. Autorizado para posicionar, chamada para o táxi, 3 no 7. O app está entrando no pad 3, senhor. Ciente, Web 5899, está autorizado ingresso, atento ao sideral aí, puxado, próximo, e o balizador aí vai indicar a posição. Ok. 6258 de Grau, boa noite. 6258, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 6258. Vai lá, Greening, Aritari 408. Italy 408, clear to correction, are ready to copy Lima, India, Mike, Charlie, flight level 310. Go ahead. Okay, Italy 084, correction, 408, clear to Lima, India, Mike, Charlie, flight level 310, the first airway, upper 010. Up to Natal, November Tango Lima, VOR. And after that, you will follow in accordance to the flight plan route. Take off runway 10 to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5143, departure control frequency 119.80. Clear back, please. Aritari 408, clear initially upper 2010 for Natal, then flight plan route. Okay, that's correct. The departure is going to be Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha departure, and Zipa transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition, okay? Puka departure, Zipar transition, Aritari 408. And one question, is our flight plan okay to Malpensa? Okay, I don't understand the question. Okay, it's okay. Your flight plan is okay. Until what time, please? Sideral 99771, no livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro no 0 no 3, quando pronto a torre em 18:30. Bom voo e boa noite. Obrigado, senhor também. 6258 na Alfa, Juliette. A 258, observe o 737 saindo do Pátio 3. Então, ok, vai ter que aguardar ainda, tem um trip puxado na remota 14 aqui, okay? Aguarda um instante antes da Juliette, o Oxalé. Guardando, 6258. Italy 408, just to confirm, call me ready for pushback and start up. Olho, 408. Baixo 35317, 82 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternado com a trip 5307 vai seguir o cargueiro saindo do pátio 3. 737, senão vai ver Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1013, quando pronto a torre em 18:30. Eu copiei aqui São Luís, por gentileza, os demais dados, é 3:30 e o PAB? 82. 82, ok. Tenha um bom voo, uma boa noite, 5317. Obrigado, Neto Alfa, seguindo o Federal, quando pronto, 8:30, boa noite. Agora sim, o Avianca, o Chanel 6258, observe o Embraer da Trip, que vai sair do pátio principal, após ingresso via Juliette para a remota 1-3. Juliette, remota 1-3, após a passagem do Trip, 6258. Geral tá livre o taxamento via Juliette, só ponto de espera. Gente, nós temos condições de decolar da intersecção de imediato. Corrida, você se reporta pronto na próxima ponte de espera, sideral 9971. Voo no 896, solo 27, direita solo 121, na cima 9. Sideral 9971, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Sideral 9971, confirmando, autorizado. autorizado a linha decolar no 0130 graus 089. A linha decola. Alfa chamante da Taxi Juliette. Tá, Alfa chamante da Juliette, boa noite. Tá meio dessa, baixando a travada, tá 3264. Completo o procedimento e chamando torre 198, esse momento, 3264. 18634. Rodor, boa noite, Otávio 3264, na final, baixar travado. 3264, ciente, continua a aproximação, informar que está livre. 3264. Já autorizado, 2000 pés, 3170. Estimativo, 2000 pés, com 014. Agora está 1003.8, 3170. Confia. Posso estar 3274, olha. Geral 9171, decolou de 29, controle 19.8. Gente. Web 5809 no Passaduna, completo LS X-Ray, reduzindo para velocidade de aproximação final. Chamando torre 1118 decimal 6. 18-6-5-8-0-9. Boa noite, copia o 370 para o Natal. Tá, 3226, está autorizado para Natal, nível de voo 370, pela APER Zulu 10. Decola da 10, com curva esquerda, subida Fuca, transição Zipa. Transponder é 5157 e controle em 198. Autorizado 370, deu APER Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Zipa. 7798 com 3226. Então 3226, correto, cotejamento, chama pronto para o puxo de acionamento. Depois era o 3226. Para o Salvador, 7L4, posição 1 para o pushback acionamento. Autorizado, imediato, chama para o táxi, o 1714. Chamada para o táxi, 1714. Agora sim, autorizado ele é sexo aí, reporte localizador 3170. Negativo, reportado pelo localizador 3170. No 896, vai ingressar via Índia para o portão 03, pode avançar na Alfa até antes da Índia, aguardando um instante. O 1714 não iniciou ainda, puxe, mantém a posição, aguarde para iniciar, ok? Eu vou aguardar, 1714. 96 está livre, ingresso via Índia, portão 03. 03, 8, 9, 6. Tá, Ground, boa noite, é Portugal 024, stand 11, we have information now, very about a few minutes to Lisboa, request level 370. Choke here, é Portugal 024, ready to copy? Ready. Okay, Air Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, the first airway Upper Zulu 10 up to Natal, after Upper November 873, and then in accordance to the flight plan route. Take off runway 10, to left turn, Puka departure and Zipa transition, transponder 5173. And departure control frequency 119.80. Right back, please. Air Portugal 024, we are clear to Lisboa level 370, upper Zulu 10 to Natal, then upper November 873, then via flightland route, departure from runway 10, left turn the Puka Zipa transition, box 5173, departure frequency 119.80. That's correct, Air Portugal 024, call me, I'm ready for pushback and start up. Welcome, obrigado, sir. Hello, Dan 3264 na taxiway Alpha. Voltar 3264, boa noite, prossiga na Alpha, Juliette, portão 05. Alpha, Juliette, portão 05, Dan 3264. 1-7-1-4, tá pronto para o push? Tranquilo, pronto para o push, 1-7-1-4. Autorizado, chame táxi, 1-7-1-4. Semana para o táxi, 1-7-1-4. Salvador, eu gol 1994 para autorização Maceió. 1994, boa noite, copia 350 para Maceió. Copia. Autorizado, gol 1994 para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Transponder é 5165, controle 198. Aguarde um instantinho para o cortejamento. 089, na escuta do solo? Na escuta. É, ingresse via quilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Ok, está ingressando quilo para o pátio 3, já cortando mais. O gol no 994, por gentileza, corteja. Autorizando 350 para Marciana Peru 58, decosa 10, esquerda, Puka Azul, transponder 5165, controle 198, gol 1994. 1994, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamar a pushback e acionamento, bom no 994. Acionamento está 3226 na 4. Voltou 3226 na 4, aguarde um instante para o posicionamento. A aeronave da Gol puxando agora no setor, ok? O número 2 no setor. Pronto, aguardo. Está 3226. Sendo identificação, chegada a mare, desça para 3 mil pés. 1013 é o altímetro agora. Controle, 5317. 5317, contato com radar na decolagem, suba 380, saída Momo. Positivo. Autorizado, não, negativo, a aeronave Gol está puxada bem a sua cauda agora, ok? Assim que ele tiver taxiado, coordena com a equipe de solo, está autorizado o seu puxo. O que negar 1013, chama para o táxi. Então, a fazenda inicial táxi, está autorizando o puxo. Delta 3226, tá? Salvador, Gol 9704, com 178 a bordo, aproximadamente 2 horas e 20, alterando o restrito para o táxi. A nível táxi à direita, no ponto de espera, troca para a torre 118-6. Firmo voo, boa noite, Gol 9704. Obrigado, bom trabalho para você. Vem, vai chamar no ponto de espera, 118-6, Gol 9704. 330, trava, Fiat. Solo Salvador, muito bom dia. Tá 3270, Negrão. Bom dia, prossiga na Alfa e chame a equipe da Juliette. Alfa, chamarando da Juliette, 3270. Torre, gol no 714, ponto espera da Alfa 0, pronto. 1714, autorizado a linha de colapso, estou no 0130 graus, 08 horas. Autorizado a linha de colapso, 1714. Salvador, 1606, alfa. 06, boa noite, copia o 390 para Campina Grande. No 606, está autorizado para Campina Grande, nível de voo 390 pela Upper Zulu 10 até Neuma, após direto para o destino. Decolando da 10 para a curva esquerda, subida Puca, transição Zipa, transponder é o 5171, controle 198, cortei. Depois está autorizado Campina Grande, 390, Upper Zulu 10 até Neuma, após direto Campina Grande, decolando da 10 para a esquerda, Puca, Zipa. Contra aqui, André Simone, 19-8, controle 606. No 606, correto, cortejamento, chama para o push, acionamento. Vai chamar com o próximo, 06. No 606, informo que a pista fechará a 0110, ok? Agora são, perdão, a 0300. E agora são 0241. Então, por gentileza, chame aí cerca de 10 minutos antes. Mandou a cumprir o horário, ok? Você está atento, finalizando aqui embaixo. Obrigado. 170, por gentileza, aguarde. O portão a que se destina ainda está ocupado, ok? Good evening, Italy 408. Attack 7, pressing push and start. Okay, clear to push back and start up. Call me ready for taxi, Italy 0408. Clear for push and start, sorry for taxi 408. No 4, decolagem 4-2, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 9714, 2000 pés, Puca,